Gotas de orvalho na manhã, o teu corpo coletivo ao meu. Só veio nos aquecer. Ele nasceu só pra você. Veio as flores mais lindas, fez a primavera aparecer. Sonhos de amor pra me acalmar, brisa calma e fria pra despertar. Esse amor é tão bonito, insaciável de tanto prazer. É a paixão que não tem fim, não dá mais pra esquecer. E nada vai nos separar. O brilho do teu sorriso é o alimento do meu olhar. E pode tudo. Calma e fria faz despertar.